E aí, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast. Meu nome é Roger Marques. Se você está chegando agora, sinta-se em casa, ainda que esse podcast seja completamente inútil. É um podcast de merda, não é informativo, não é educativo. Aqui você não vai aprender mais, aqui você não vai se tornar uma pessoa melhor. E aqui provavelmente não tem nenhum tipo de entretenimento que possa te segurar aqui na minha audiência. Mas estou aqui tentando me comunicar, porque surge essa necessidade dentro de mim, porque eu me sinto completamente inútil na minha maior parte do dia, e quando eu começo a gravar é onde eu sinto um certo tipo de frisson e de que a vida levemente tem alguma coisa para ser feita. Então, se você também se sente assim como eu, ou se também você não se sente, só quer rir da minha cara, estamos aí! Estamos aí! Estamos aí. Hoje é dia 28 de agosto de 2018, uma terça-feira completamente inútil, uma terça-feira que não vai mudar nada na vida e na história de ninguém. Eu teria separado algumas coisas para falar hoje durante a semana, mas eu ouvi que sempre quando eu separo alguma coisa eu não consigo falar. Simplesmente assim, eu não consigo pautar nada e falar aqui durante 1 hora. Primeiro que eu não sei falar nem durante 20 minutos, que quanto mais durante 1 hora. Eu queria ser essa pessoa inteligente o suficiente que pode levar um papo de 1 hora sem perder o ritmo, sem perder a qualidade. Mas eu não sou esse cara. Eu gostaria muito de ser esse cara, de ser tipo esses podcasts dos Estados Unidos famoso. Os caras falam durante 1 hora e meia e os caras são fodas. Os caras são fodas. E eu quero ser foda, mas eu não consigo. Para mim, entre eu e o foda, ser foda, existe um abismo completamente gigantesco. Para mim chegar do outro lado de ser foda, é quase impossível. Se eu tentar, provavelmente eu vou cair nesse abismo e morrer. Não há solução para quem não tem talento. Cara, é muito louco, desculpa aí, eu tô um pouco resfriado, mas eu vejo as pessoas que não têm talento e as pessoas tentam fazer algum tipo de coisa, arte, música ou comédia, ou ela tenta atuar, e a pessoa que não tem talento, você percebe, cara. Você percebe, esse cara, ele não tem talento. Esse cara não tem um pingo de talento para tá fazendo o que tá fazendo. E você vê, eu sinto pena. Eu fico olhando, sinto pena, tipo, sabe esses atores, tipo, Fiuk da vida? Quando eu olho o Fiuk numa novela, a minha vontade é de chorar. Porque é muito ruim, cara. Você vê um cara que tá ali só porque o pai dele foi alguém muito foda na música em tempos passados. Mas que o cara não tem estudo e gabarito suficiente para se colocar no patamar de um ator para estar protagonizando uma novela ou um filme ou qualquer coisa que seja no ramo da atuação. Você vê alguém que não consegue transmitir uma sensação de surpresa, de tristeza, de dor, de alegria, de êxtase, de felicidade. Você vê alguém completamente apático. O Fiuk, ele é apático, ele é ruim demais. É muito ruim, muito ruim. Ele não é ruim porque ele não é esforçado, não. Ele é ruim porque ele não tem talento para aquilo, para aquela coisa ali que ele tá tentando fazer. E é triste. É triste. É triste. É tri... Ah, mas é e o esforço e o trabalho. Ah, para mim isso não vale de nada. Não vale de nada. Aí fala, não, que você tem que ter. Dizem que você tem que ter 10% de talento e 90% de esforço. Eu não. Parte eu concordo com esse argumento, e eu acredito que as pessoas chegam onde chegam porque elas trabalham, se esforçam arduamente para aquilo acontecer. Mas eu ainda acredito que o ponto principal é ela ter talento para fazer o que faz. Porque se ela não tiver talento e se for alguém só esforçado, você vai ver alguém no topo e você não vai estar convencido o suficiente que a pessoa mereceu estar ali somente pelo esforço dela. Eu tenho uma dificuldade enorme. Muitos falam, que o talentoso é o Messi e o esforçado é o Cristiano Ronaldo. Não, cara. Vocês são malucos? Como assim o Cristiano Ronaldo não é talentoso? Vocês estão malucos? O cara é incrível. O cara tem uma precisão no chute enorme. O cara tem uma condição física monstra. E não é por conta apenas do seu esforço para se tornar assim, mas é porque ele tem um talento natural para aquilo. Tanto biologicamente, pela sua condição física, e tanto pelo seu talento de jogar bola, no passe, no drible, no arranque, na finalização, no poder que ele tem na mente dele de decisão. O cara não tem talento, vocês são malucos. Ah, talento se constrói. Eu não acho que talento se constrói. Eu acredito que talento ele se desenvolve. Eu acredito que você não cria um talento. Qualquer um pode ser talentoso. Qualquer um pode se tornar um especialista, um gênio naquilo. Eu tenho um quê de desconfiança disso. Eu acho que a pessoa, ela já tem que nascer com isso, cara. Ela já tem que nascer com isso. Ela já tem que nascer com talento. E ela que ela possa desenvolver esse talento. Seja para bem ou seja para mal, ou ela pode só nascer com talento e ela morre com aquilo porque ela nunca levou aquilo para frente. Mas se ela resolver levar aquela potência, esse talento em potencial, aí sim, eu vejo alguém talentoso e que se esforçou para levar o talento dela a um nível muito grande. Mas ela já tem que ter isso nela naturalmente. Agora, alguém que não tem nada, vazio, não sabe fazer porra nenhuma, eu não creio que essa pessoa decida ser talentoso. Não, ela acorda de manhã, não. Agora eu vou. Agora eu vou ter um ouvido clínico para música, eu vou compor, eu vou inventar melodias, eu vou estudar para. Não. Não adianta. Você pode até aprender, você pode até ter alguma noção, mas você não vai ser o cara, sabe? O cara. Alguém olha e fala: esse é o cara. Sei lá também. Não sei. Talvez eu possa estar errado. Ou posso ser um puta gênio, tá totalmente certo. O que tem pra ser falado, cara? O que tem por aí? Cara, tomo na. É um período muito chato. É um período horroroso. Porque é um saco já todo mundo falando de política o ano todo. O ano todo é uma merda as pessoas falando de política, falando de Bolsonaro, falando de Lula, falando de Marina Silva, direita, esquerda, esse papo de merda, sabe? Essas pessoas esbravejando opinião, mas não sabe de merda nenhuma, não sabe de nada. Ela monta a opinião dela em cima de opiniões de terceiros. E ela reproduz aquilo como se ela fosse uma puta gênia do caralho. Como se ela de desvendasse a questão do assunto. Cara, é só você abrir o Twitter, você vai ver as pessoas falando sobre política e você para pensar e fala: cara, o que que você tá falando, cara? O que que você tá dizendo? Quem é você? Quem é você, cara? Você não sabe merda nenhuma. Você tem 16 anos. Você tem idade de merda. Sua idade é uma merda. Você acha que sabe alguma coisa, mas você não sabe de nada. Sabe esses ativistas? Essas pessoas que lutam por uma causa? Eu é um tédio ter que ficar escutando essas pessoas, elas não sabem de nada e acham que estão abafando. Acham que são puta inteligente, que são politizados. Eu fico pensando, falei, cara. Aí um chama de mortadela. Aí o outro chama de coxinha. Aí o outro chama de bolsomínio. Outro chama de esquerdopata. Aí fica, sabe, um jogo de criança. Você vê, você olha, fica um bando de criança birrenta. Que parece que alguém tirou o doce da mão delas e elas ficaram putinhas. Ai, meu doce! Não toca no meu doce! Não fala do meu candidato! Não fala do Lula! Porque o Lula lutou pelo Brasil! O Lula conquistou a massa que era rejeitada pela elite política! Vai te tomar no cu! Vai tomar no cu, cara! Não, é que o Bolsonaro vai resgatar os valores familiar, que a população tá desamparada, que as pessoas precisam ter porte de arma, que esses viados, esses gays, eles se acham melhores do que os héteros, e que, ah, vai se fuder também, porra. Parece um moleque mimado do caralho, porra. Sabe, esses dois extremos. Eu sinto vontade de enfiar uma piroca no cu de cada uma delas. Porque são chatas, são enjoadas. Quando eu vejo um comentário desse, eu sinto uma ânsia, uma raiva dentro de mim. Uma vontade de pegar a cabeça delas e enfiar na bosta. Mandar elas comer bosta, porque essas pessoas merecem comer bosta. São bandos de infantis comedores de merda. Aí fica esses dois extremos e nada, e fica esse grupinho de debate e não sai daquilo, não sai. Não sai dessa merda. Não sai desse jogo de palavra e disputa pra ver quem lacra mais, pra ver quem ganha mais like, pra ver quem ganha mais elogio, pra ver, para as pessoas aplaudir. Olha! Olha como ela é politizada! Olha como ele é politizado, gente! E essa aí e é o ano todo essa merda. O ano todo é essa merda. E quando chega no período de eleição, que tem debate, que tem. Meu Deus! É um saco, cara. É um saco. Você já escuta de política o ano todo. E quando chega no ano da eleição, isso é potencializado a uma máxima que você, cara, não tem outra coisa para se falar nessa porra, não? Não tem outro assunto para se falar? Não tem nada acontecendo no mundo? Só tem essa porra dessa eleição? Quem tá se importando com isso, cara? Quem tá se importando com isso é só o pessoal de internet. As pessoas no convívio, na rua, elas não querem saber. Elas não querem saber dessa merda. É só esses chatos de internet, esses ativistas de bosta, esses caras que acham que fala pela população. Só esses que estão preocupados. Ninguém, cara. Ninguém quer saber de merda de política. Todo mundo sabe como é que política funciona. Todo mundo sabe como é essa desgraça, tá entranhada na política, essa nhaca. E essa porra não vai sair com a chuva. Essa porra tá impregnada na pele. E as pessoas acham que vão resolver as questões esbravejando no Twitter. E no Facebook, e fazendo debate, e um xingando de lá, um xingando de cá, você não vê uma conversa razoável sobre o assunto. E, não sei, eu também sou ignorante pra caralho, então eu não sei de nada. Eu só sei de uma coisa, eu tenho vontade de enfiar a minha mão na cara de cada um delas. A vontade é de enfiar a mão na cara de cada uma delas. É ver elas sangrarem. Aí você liga a televisão, aí vê esses debates, esses são os mais horríveis do mundo. Eu não sei se lá fora, nos Estados Unidos, ou algum país que tem eleição, se é essa patética, essa patequice que tem aqui no Brasil, que um fica perguntando pro outro, aí tem 3 minutos para responder, aí outro tem 2 minutos, 3 minutos para tréplica, a réplica, e aí fica o apresentador, aí as perguntas são sempre uma pergunta de bosta. O que você acha sobre a educação? Tu acha que o cara vai responder o quê? Não, que educação, não, educação, não tem que investir em educação, a educação tá boa. Não, o cara sempre vai falar que a educação tem que melhorar, que ele vai investir, que ele vai fazer, que ele vai acontecer. Só isso, cara, não, sabe? Não vai surgir nada de interessante nesses debates. Não vai. Não vai, cara. Aí fica todo mundo lá com aquela cara de cu, porque ninguém queria estar ali. Ninguém. Ninguém. Os caras, os caras são meio que obrigados a estar ali. Porque todo mundo vai. Então, cara, porra, vai ter debate, eu não vou estar lá. Tem que estar lá, porque se eu sou candidato, eu quero visibilidade. Então o cara tá lá, não por causa do debate, das ideias, das questões, mas pela visibilidade que ele vai ter numa audiência. Ele quer que as pessoas conheçam o rosto dele. Então ele vai! Ele vai! Aí tem que passar por aquele constrangimento, que é um constrangimento tá ali. O cara tem que sintetizar um raciocínio complexo sobre como resolver a questão de um país em 3 minutos. 3 minutos! O cara tem que responder. Cara, tá muito errado isso. Tá muito errado isso, cara. As pessoas não pensam. As pessoas... Cara, não dá, cara. Não dá. Não dá pra você conhecer as ideias verdadeiras de um cara. Em um debate onde tem trocentas pessoas ali tentando se agarrar pra não. Sabe? Aí. E outra coisa. Quando você anda, eu não sei onde você mora, se acontece. Aqui onde eu moro, começa a campanha. E começa os caras pedir pra colocar placa. Olha o que eu vou falar. Eu. Em tempos passados, na minha tenra ignorância, que eu era uma ameba, eu já trabalhei para político. Dá para acreditar nisso? Eu já trabalhei para político. E tinha um cabo eleitoral onde eu morava e ele recrutava pessoas. Tava desempregada e eu fazia parte, como eu tô agora desempregado, mas na época também eu tava, porque o desemprego é uma coisa frequente na minha vida. Tempos em tempos eu tô nessa situação de merda. E precisando de dinheiro, vamos lá, vamos lá. Aí ele me chamou, eu fui. Era R$ 150 por semana. Era um bom dinheiro na época. Porra, R$ 150 por semana era dinheiro pra caralho. E a minha função era, tinha um carro. Ela tinha umas placas enormes do nome e do número do candidato. Você tinha que passar nas casas para pedir autorização para as pessoas para prender as placas no poste, no muro, em cima da laje. Sabe, prendendo placa para político. Aí você anda de carro. Olha o que acontecia. A gente saía pela manhã cedo. A gente saía 7 horas. A gente chegava na casa do cara cedo. Pegava as placas, o carro chegava, colocava as placas todas presas em cima do carro, que tinha um suporte para colocar. Ainda tinha o som do carro, que era alto pra caralho, cantando a música do candidato. Era uma música de merda, falando o nome do candidato, cantando a música, e você tinha que rodar a porra do bairro todo, o dia inteiro. Inteiro, ininterruptamente, aquela música parava de tocar. Então você ficava o dia todo escutando aquela merda e prendendo placa, chamando na casa de... Ô senhora, a senhora pode deixar prender a placa do nosso candidato? E sempre era um não. Você recebia não. E às vezes as pessoas deixavam, mas depois elas tiravam, porque é a merda ficar com a porra de uma placa no seu poste ou no seu muro com a porra de um velho. 60 anos, tá todo acabado. E as pessoas, e muitos nem votavam no cara. Então você tinha que ir em bairros específicos que você sabia que a população tinha um certo tipo de aceitação com o cara, porque ele asfaltou a rua, porque ele levou o posto para a cidade, sabe? Era uma merda. E você ficava ouvindo aquela música repetida, repetida, repetida, repetida. Você ia dormir daquela merda daquela música na sua cabeça, porque ela repete, porque a música ela tem em torno de um minuto e meio. Então, a cada um minuto e meio, ela tocava, e não era baixo, era alto, porque não só você tinha que ouvir, como o bairro todo tinha que ouvir o nome do candidato e o número daquele merda. E, cara, e para não enlouquecer, era muito engraçado, porque era eu, mais um ajudante e um motorista. E o motorista, ele não fazia nada, ele só dirigia mesmo. Então a gente ia e prender as placas e a gente tentava colocar tudo o mais rápido possível pra gente, sabe, sumir, tentar ir para um outro lugar, porque não podia ir embora. Não podia ir para casa, porque o cabo eleitoral, que era o chefe da gente, ele rodava no bairro para ver se a gente estava prendendo placa de verdade, para ver se a gente estava dando migué. E ele ia, passava nas ruas para ver se as placas estavam sendo penduradas. Então a gente tentava fazer o mais rápido possível e depois sumir da rota dele. Sumir, se enfiar em algum lugar e, sabe, parar o carro e desligar o som e tentar descansar. E, tipo assim, o trabalho era uma merda, mas, por exemplo, quando a gente conseguia fugir, era muito bom, cara. Era muito bom que a gente ia para uns lugares muito maneiros. Uns lugares meio distantes. A gente levava uma porra de um saco cheio de pão, café. E era bom que a gente, se a gente terminasse cedo, a gente ficava o dia todo sem fazer nada. Sem fazer porra nenhuma. E agora, na eleição, eu acho que é uma merda. Eu olho para esse meu passado e eu não acredito que eu fazia parte disso, cara. Porque é muito patético você trabalhar por um candidato. É muito patético. Agora, quando eu ando no centro da cidade de Caxias, onde eu moro, você vê as pessoas com a blusa do candidato, com aquele número, a foto do cara. E as pessoas balançando bandeira, cara. Eu fico o dia todo em pé balançando bandeira. Você fala, caralho, que merda. Olha isso, cara. Olha como o ser humano, ele é vendido. Como o ser humano, ele é vendido, cara. Quando falam o dinheiro, ele move o mundo. E é verdade. O dinheiro, ele move o mundo, cara. Eu não sei como que atribuíram ao dinheiro esse poder, mas a coisa mais poderosa do mundo, cara, o Deus do mundo é o dinheiro. É o dinheiro, cara. Ah, que a religião. Que religião, cara? Pega todas as religiões, junta ela. Junta todas as religiões da Terra. Monta o Megazord das religiões e o Deus de cada uma delas. Ela não vai ser mais poderoso do que o dinheiro na vida das pessoas no cotidiano. O dinheiro, se não tiver dinheiro, acaba o mundo. O mundo atribuir ao dinheiro esse poder para você movimentar o mundo, a engrenagem, o lubrificante, o motor, as peças, é o dinheiro. O mundo para, meu irmão, se não tiver dinheiro. E eu olho para as pessoas e falo, cara, ela tá ali, cara, não porque ela acredita no candidato. Tá, tem as pessoas ignorantes, que são cegas o suficiente para ficar defendendo o candidato. E essas pessoas, nesse exato momento, devem estar na internet, falando Bolsonaro e falando Lula livre e e falando mortadela à direita e coxinha. É isso. Elas estão lá nesse momento, vendendo as suas almas. Mas tem esses ignorantes e tem os que estão lá só pela grana, cara. Eu fazia só pela grana. Só pela grana, cara. Eu queria o dinheiro. Eu não pensava a hora de chegar logo na segunda-feira, que era o dia do pagamento, para me receber os R$ 150. Porque era o meu foco. Era o dinheiro. E as pessoas, você olha, você. Ou você ri muito, ou você se deprime com elas, porque você vê a cara de cu. A cara de bunda delas. Balançando aquele plástico. Você Caraca, olha esse cara, olha essa mulher, olha isso, cara. E as pessoas vão, cara, porque como não ir? Como não ir? As pessoas precisam comer, cara. As pessoas precisam de dinheiro para se alimentar, então elas vão se vender. Vão se vender. Vão se vender. E eles são isso aí, cara. É isso aí. Olha, eu vou. Esse podcast aqui é uma merda mesmo. Mas eu vou deixar o meu e-mail na descrição do podcast pra ver se você mande sua opinião, sua sugestão, sua crítica. Quiser me xingar também, xinga. Faz o que você quiser, conte sua história também. Eu vou tentar ler os e-mails a partir do próximo podcast. Se tiver e-mail, né? Porque esse podcast aqui é uma merda, ninguém se interessa por ele. Só eu. Eu acho que eu falo pra mim mesmo e eu fico revezando entre ser um ouvinte e ser o cara que fala aqui. Mas se você quiser participar, o e-mail vai estar na descrição do vídeo e do áudio nas plataformas do Song iCloud, do SoundCloud, do Castbox e do YouTube. E acho que é isso. São só essas plataformas que eu uso para publicar. Mas é isso, pessoal. Tentei levar o máximo possível. Já tá evoluindo. Tô 26 minutos aqui falando. Geralmente é 10 minutos. É muito foda quando você não tem conteúdo e você tenta. Valeu, pessoal. Grande abraço.